Essa semana nós estamos aqui de volta depois de o quê? Duas, três semanas praticamente de falhas. Duas semanas e alguma coisa, alguns trocados ali no meio, porque a vida é foda. Culpa de quem? Do Tomás, né? Todo mundo aqui concorda. Porque as pessoas arrancam os dentes também. Também tem essa. Outras pessoas ficam aleijadas, não é mesmo? É sempre assim. Sempre assim. Então, mais um Gasp Show, estamos aqui. O Trio Maravilha é a constante, né? Já tentaram desfazer, mas não conseguem. Estão sempre unidos aqui. Eu, o Playboy e o Ancião. Sempre está aqui. Né, Carlos? Cara, foi mal, tava mutado. Carlos, ele tô pegando. Nossa, fingi com foguetinho. Eu tô pegando a doença do Crybe. Foi mal, velho, que tava mutado. Você tava pouco perdido. Velho, a doença do Crybe, cara. Porra, tá, é muito de fazer prorrogação, cara. Você aprende merda com o Crybe, é isso que dá, tá vendo? É. Você deixa de ser playboy e começa a virar menino da fazenda. Exato, exato. Mas eu quero que você pare e vamos falar dele ali, né? Porque... Não, piada lá, piada a lá. Piada é lá. Droga, a piada é lá, escute prorrogação número 60. Eu não quero dele ali, eu quero parar. Então vamos lá, quem nunca dessa semana, eu tenho que comentar algo, né? Porque quem nunca teve que ajudar sua mãe, sua tia ou algum familiar a usar o computador, né? Nós, jovens... Bodô. É, então, eu vou contextualizar a história, né? Porque nós jovens temos essa parada, né? Nós automaticamente entendemos de computador. O que pra mim, na realidade, é simplesmente usar o cérebro. Que pra algumas pessoas pode ser difícil. E quando eu falo disso, você já deve estar pensando, o Lucas falou de não usar o cérebro. De quem será que ele tá falando? Hein? Hein? Um chute. A tia Dodô, né? Vamos ver quem seria. Quem seria? Minha tia. Resolveu ir para o Canadá. Foi pro Canadá, com as minhas outras tias. Olha só. Cara, mas... família, o último Dodô na Terra. Cara, veja bem, minha tia foi pro Canadá. Eu já tinha contado que minha tia odiava o Canadá, né? Não odeia mais, é óbvio. Ela foi pra lá, achou lindo e maravilhoso. Né? Inclusive falou que quer voltar desesperadamente. Né? Coisa louca, né? Viu que não tem muro na rua, não rola assalto, chão limpo. Coisa de louco. Mas vai bater nas pessoas que elas pedem desculpa. Exato, eu não queria nem comentar disso. Mas ela resolveu, comprou um computador lá, que tava barato. Comprou um notebook, né? Bacana, pagou R$900 num bom notebook, legal, bacana, né? E aí, óbvio, quem se fudeu nessa história? Luquita. Luquita se fudeu nessa história. Porque titia não sabe usar o computador. Aí você me pergunta, gente, o que você faz pra você desligar seu computador? Nossa, essa foi... Não... Não, é sério? Eu tô perguntando. Arthur, explique como você desliga o seu computador. Eu clico desligar. Exato. Sabe como minha tia desliga o computador? Bate na parede? Na base da porrada. Não. Não, também não é assim, né, gente? Isso foi só na segunda vez, tá? Na primeira vez, ela simplesmente apertou o botão de desligar e ficou segurando até ele dar shutdown. Ela literalmente botou o PC na primeira vez. Ela foi desligar ele. Eu não tô brincando, gente. Eu não tô brincando. A minha tia, eu tive que ensinar ela como dar dois cliques em 2015. Vocês estão entendendo a gravidade do problema, minha gente? Dois cliques em 2015. Não é um, é dois cliques. Eu tive que ensinar tudo. Não, do zero, sabe, do zero? Só que aí tem a dificuldade, né? Porque a minha tia, tipo assim, minha prima, configurou o computador pra ela lá no Canadá antes, né? E fez tudo certo, é? E aí deixou já Facebook conectado, já deixou tudo conectado. Mas aí, o que, que aconteceu? Minha tia não consegue abrir a página do Google. Ela minimizou e não conseguia abrir. Sumiu, ela falou, sumiu. Por que que a sumiu, página escondeu? Essas são as palavras mágicas, sumiu. Sumiu, porque... É vírus. É vírus, vírus também teve. Óbvio que ela achou uma bosta, ficou tudo cagado e tal. É, aí eu fui ensinando e tal, mostrei pra ela algumas coisas, ela consegue minimizar, abrir o Facebook, legal. É... Ela consegue abrir o Facebook uma vez, tá? Na segunda eu tenho que abrir pra ela, sempre. É... E aí, tiveram a brilhante ideia de fazer um Skype pra minha tia, né? Pra que ela pudesse falar com as irmãs, né, que moram longe. Que essa é uma ideia genial, não é, gente? É uma ideia genial, claro. Que é genial, você quer enfrentar a vida do Lucas. Não, é claro, é claro. Que o Skype, a gente que usa o Skype muito, a gente sabe que o Skype só dá merda, né? O Skype tem vários problemas, vários bugs, e ele não é a ferramenta mais fácil do mundo de se usar. Ele não é prático, o Skype não é prático. Entendeu? Só que você se pergunta, como alguém quer fazer uma chamada no Skype, clica na pessoa e vê lá um microfone e uma câmera e não sabe como faz a chamada em vídeo. E o pior, não era tipo, tava minha tia lá. Aí eu entenderia. Tava minha tia e a minha mãe. As duas olhando pro Skype, paradas, falando, como é que faz isso? Eu falei, tem um microfone e uma câmerazinha. O que você acha que ela faz? Ah, mas eu não sei. Clica na porra da câmera. Só clica na porra da câmera. Glória do Senhor. Gente, tô teu limite. Tô teu limite. Não, pelo menos elas estão escutando, né? Hoje mesmo. Pior é quando minha mãe também, nada, né? É, computador, esse tipo de coisa, eu tenho que resolver. E o pior é que ela sempre fala que não, que eu não quero ajudar ela. Então, quando começa a ajudar, ela começa a querer dar palpite. E minha mãe, assim, o notebook dela tava toda entrando em descanso, a cada 15 minutos, ela não queria que entrasse. Não, de boa. Fui lá primeiro no negócio de tela, tava lá 9 mil minutos pra entrar em descanso. E eu falei, ah não, de boa, porque você tá assim, não tá entrando em descanso, é porque tá em economia de energia. E minha mãe, não, não é isso não. E sabe a tela que selecionar, quando entrar em energia, vai aparecer os peixinhos? Sim. Você tem que ir nos peixinhos e botar pra nenhum. Aí vai parar. Eu falo, não, mas se você fizer isso, simplesmente vai ficar tela preta. Não vai ficar nenhum. Eu falo, mas você sabia, por que você me chama pra ajudar? É. Se é isso que vai resolver, então por que você me chamou? Sim. Ah, você não quer ajudar? Mas eu fui, entrei no negócio de energia, botei lá, tava lá 15 minutos pra entrar em economia de energia, tirei isso. Ela, se não botar nenhum, não vai resolver. Você me chamou ajuda pra quê, mulher? Mano. Pra quê? Me fala, fica quieto. Ó, se daqui a 15 minutos essa porra dormir, você me avisa. Obviamente mano, não dormiu. Eu fico inconformado com a incapacidade. Porque a ignorância tecnológica, ela me irrita. Me irrita uma pessoa que não sabe usar um computador. Eu falo isso pra minha mãe o tempo inteiro. Você não sabe usar o computador. Você não sabe fazer nada. Se o computador é assim, ela sabe dentro de um limite, tá ligado? Se ela tiver que usar tudo certinho, ela sabe. Virou a aba, perdeu. Perdeu. Ela esqueceu completamente como faz tudo. Tudo. Ela já não sabe mais. É magia negra. Cara, é incrível. Ela tá lá no Google Chrome, fazendo os negócios dela lá, bonito. Cara, clicou numa aba errada. Fudeu. Tá dando... Formatando PC. É isso. Já era. Esquece. Ela não sabe mais. Cara, é incrível. Elas estavam agora. Porque você fecha o Skype e elas desconectaram, né? Em vez de deixar ele aberto, elas desconectaram. Ideia maravilhosa. E aí, elas abriram o Skype e aí tem lá a tela. Nome e senha. Eu acho que fica bem claro. Eu acho. Eu não sei quanto a vocês, né? Que é bem claro o que você tem que fazer na tela de início do Skype, né? Que é colocar seu nome de usuário e a senha. Eu acho que é isso, não é? Mas eu acho que pra elas não é. E aí elas ficaram... É sério, elas estão há mais de uma hora. Mais de uma hora na frente do PC. Discutindo e ainda falando no grupo do WhatsApp por que que o Skype não tá abrindo. Eu digito os nomes aqui, o e-mail, e ele não entra. Eu falei, você sabe a senha? Ela falou, que senha? Eu falei, tá escrito não. Senha embaixo. Não, você não tá aqui, mãe, tia, essas coisas, quando bota a senha, eles não, você não, minha informática não vai ter uma senha duas, não, eles querem cada coisa botar uma senha, aquelas senhas bizonhas, né? Maria Antonieta, 2783-1984. Cara, ai, pô, não, as minhas porra, senhas não vai, são tão... Não lembra, não lembra a senha. O que será, né, demônio? Por que será que não lembra a porra da senha? Cara, eu não entendo isso. Eu não entendo a capacidade dele. E sabe outra coisa que me irrita? É a ignorância tecnológica. Não lê. Não lê. Não lê. Eles não lêem. Nada. Nada, nada, nada. É tipo a minha tia. Ela vai lá e ela exclui o WhatsApp sozinha. Do celular. Ela exclui o WhatsApp. Como? Não sei. Como? Eu não sei. Eu sei que a cada mês, ela chega, Lucas, o WhatsApp sumiu. E ela desinstalou o WhatsApp. Como? Eu não sei. Tá? E ela sempre desinstala o WhatsApp. E aí, de repente, veja bem. Ela pega o... Mano, eu não entendo isso. Vai minha tia e minha mãe. Aí eu falo, gente, desinstalou? Vai na Play Store e só instala outro. Aí a minha mãe, ela sabe ir na Play Store. E aí a minha mãe pega e clica. Só que aí na Play Store, agora tem um negócio lá de... Sabe quando você tem alguma coisa cadastrada e você fala, você não quer aumentar a segurança? Coloque o seu número de telefone também ou outra coisa? Sim. Só que pra você fazer isso, você tem que reinserir seus dados, sua senha, né? De novo. Adivinha só. Em vez delas lerem e clicarem pular... Pra não precisar fazer isso, porque elas não lembram a senha. O que, que elas fazem? Sim. Ok, ok, ok, ok. Elas não leem, é só clicar ok. Ok, ok. Apareceu o pop-up lá. Você quer destruir seu aparelho? Ok, ok, ok, ok. E fica clicando, ok. Eu falei, custava você ler? Ler. Aí eu viro e falo, é difícil ler? Ler é difícil pra caralho, né? Difícil pra porra. Caralho, 90% da população analfabeta. Não é à toa, analfabeto funcional. Vocês. É isso, não pode criticar o Lula não. Vocês não sabem ler, ele também não. Porra, cara, pra que ler, cara? Pra que? O Eru Marx tá vivo até hoje, bem? Né? Não, tronco louco, não precisa ler nada, cara. Relaxa, é só apertar o botão e aceitar. Exato, cara. Aceita vender tua alma, aceita vender teu cu. É sério, elas aceitam tudo. Ok, ok, ok, ok. Isso me incomoda. Mas eu tenho uma coisa pra comentar do Dodô. Super, lembrei agora. Dodô. Lembrei agora do Dodô. Cara, vou falar pra você. É burra pra caralho, concordo. Na verdade me faz pensar que eu sou um gênio a cada dia mais, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Por algum motivo bizarro. Sério, eu não sei como. Ela tira fotos fenomenais. Sério. Ela tem um talento nato, né, velho? Interessante. Cara, às vezes a pessoa tem aquele instinto natural, né, mano? Não tem aquele cara que é autista e toca piano pra caralho? Então, é meu menino. Ótima analogia. Cara, é sério, eu vou ver se eu pego e eu deixo algumas fotos que ela tirou no Canadá aí. Cara, ela faz contraposição de plano numa foto. Eu não sei como. Eu não entendi. Sabe é simples, na hora que o cérebro dela foi montado, a parte de noção de espaço comeu a parte de raciocínio. Deve ser próxima a ele, né? Cara, sobrepujou, faz isso, né? Cara, eu vou falar pra você, ela tirou fotos excelentes, velho. Sabe foto minimalista, tipo, espaço aberto e a pessoa em foco, mas ela distante, porque ela sabe fazer essa porra. Uhum. Ela sabe fazer essa porra. Ela sabe enquadrar uma vista com outro objeto da cena. Nossa, isso é difícil pra caralho, filho. Ela fez isso num barco, em movimento. Como? Me explica. Eu não entendo. Pergunta pra ela se ela. Se ela entendeu o que ela tava fazendo. Não, ela falou só que só tirava as fotos mesmo. Cara, eu só vou falar uma coisa pra você. Eu vou viajar, eu vou deixar ela tirando as fotos pra mim. Mano, eu tinha. E aí tu joga no Instagram e tem o gênio do Instagram. Exato. Cara, eu tô dona real, né, mano? Caralho, 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu vou colocar lá, Dodô Trips. Vai ser muito com isso. Caralho. Eu estou fazendo isso hoje, cara. Cara, a gente pode fazer isso no Gatsby, velho. Né? Dodô Trips. Dodô Trips. Não sei como é que a gente vai usar o Instagram do Gatsby, mas tinha foto de um Dodô. Com certeza. Ai, meu Deus. Bem, então é isso aí. Vamos embora. Quem nunca, já gastamos muito bem aqui. Tem aqui pros meus comentários. Vamos embora para mais e-mails e comentários de mais um Gatsby Show, do último Gatsby Show, que foi o Gatsby Show de número, nem me lembro, que faz muito tempo, né? Foi o Gatsby Show que eu fiz uma capa do Gatsby. 12. Direitos Humanos. Direitos Humanos, olha só que eu coloquei o Deadpool na cadeia. Essa foi a capa do Gatsby Show, né? Eu lembrei disso, olha só, fiz um Deadpool para pôr na capa. Coisa bonita, né, gente? Legal, bacana. Faz uma capa criativa minha aí. Assim como o Squirtle, com toda a teoria de cores erradas. Desculpa aí, Chaturana. Então vamos lá. Mais uns e-mails e comentários. Se você quiser entrar em contato, o que você faz? Entra no site do AMD, vai lá e comenta. É assim que se faz. Você quer o e-mail? Tá no post. Caralho, que filha da puta, né, cara? Entra no site, dá view pra essa porra. Agora eu entendo como é que eu ia ser parente do Dondon, cara. Puta que pariu. Cara, eu já tô cansado já. Então vamos lá, mesmo comentários. Vamos comentar dessa semana, gente? O comentário, só tem um comentário que é do Rafael HQ no site. Que ele começa assim: sobre a adaptação de Akira, eu acredito que pode dar certo se eles pegarem o conceito da história e expandirem. E se der certo, isso vai abrir portas para outras adaptações de mangás. Eu, por exemplo, gostaria de ver uma adaptação americana da série Fate. Aí ele também fala de outra coisa. Ele fala que essa semana ele leu o Maus e achou genial, cara. E ele tava querendo saber a nossa opinião sobre o Maus. É genial. Acho que é... Maus e Maus é prima. Exato. Acho que é a opinião geral das pessoas sobre o Maus. É genial. Se você não gosta de Maus, você é um filho da puta ou você tem um site aí, né? E faz top e pior. Não, não, é que ele não falou que não gostava de Maus, Lucas. Ele provavelmente não gosta, mas ele não falou. Provavelmente não gosta. Porque é pedante. Pedante pra caralho. Deve ser pedante, cara. É pedante pra caralho. Vamos voltar a esse assunto. Vamos voltar. Um cast tão bom foi sujado por você achar um chato. Exato. Bem, então é isso. Na realidade, a gente teve vários comentários, Carlos. Só que a gente só escolheu um. Entendeu? É assim que a gente... Vários comentários, só que as pessoas esqueceram de comentar. Eles só pensaram neles. Exato, vários comentários mentais. Recebi vários aqui por telepatia. Vários, tá? Então é isso. Vê seus comentários da semana. Vamos embora. A gente tem coisa pra falar hoje. Então vamos lá, vamos para nossas notícias da semana, que não acontece toda semana, mas deveria, né? E eu vou começar aqui falando sobre séries de televisão. A gente tem vários anúncios, vira e mexe aqui no Gasp, a gente comenta sobre anúncios de novas séries, e agora foi anunciado que Watchmen poderá virar série da HBO. Cara, eu vou estar falando algo que as pessoas não esperam de mim. Que bosta. Desculpa, cara. Pra mim tem muita HQ fantástica que pode virar série. O Watchmen não é uma delas. Definitivamente. O Watchmen não é uma história sobre heróis. É uma HQ que passou uma mensagem. Seguir esses personagens combatendo crime seria chato. Eu acho que a narrativa, ela é... talvez ela seja densa e maçante demais pra uma série já. Não tem dinamismo, tá ligado? Pra isso. Tipo, um episódio, tá ligado? Não tem heroísmo suficiente, sabe? Sabe o que eu acho? O lance de Watchmen é que as pessoas falham em pedir alguém salvar o mundo. Não é uma história pra ficar acompanhando semana, o cara resolvendo casos semanais, fazendo misterinho, crise de meia-idade, romance dele com o Espectro. Foda-se. Sim. Sabe, não tem, e não dá pra ter um Dr. Manhattan nessa série, sabe? Porra, o Dr. Manhattan resolve tudo instalando dele. Não dá pra ter uma série de Watchmen sem Dr. Manhattan. Os Mandis seria o que na série? O Lex Luthor? É, tipo isso. Não dá, não tem enredo pra fazer uma série de Watchmen. Isso é o que eu realmente reclamaria. Que é aproveitar de algo que tem nome pra tentar fazer algo pra vender fácil. Nem HBO consegue salvar uma ideia dessa. Cara, tipo, na verdade, eu não vou ser contra o que você falou. E eu espero que não seja uma série tipo Flash nem Arrow, esse tipo de coisa, agora é o mínimo. Só que, porra, daqui a pouco acaba o Game of Thrones, né? Eles precisam. A HBO precisa de uma outra carta na manga gigantesca pra fazer uma, pra rodar dinheiro, né? É simples ponto assim. O Watchmen é um big name, então fazer o quê? Cara, sei lá, velho. Mas mesmo jeito, Monster não tem metade do nome de Watchmen, tá ligado? No mundo. E nesse quesito não dá pra se comparar. Porque eu tô falando que, por exemplo, questão de name é uma ótima opção. Agora, porra, tem outras HQs que poderiam entrar no lugar? Porra, cara, uma HQ que eu acho que se tornaria uma série de TV fodida seria Scalpel, que vai concordar comigo. Sim. E tem a cara da HBO, sem tá ligado? Bala, que, porra, mexe bala, com máfia, mexe com caralho. Sem bala já tava em projeto, não tava? Tinha que fazer? Já tem. Sim, se eu não me engano, filme, não é Showtime, cara. É, então. Sem balas ia ficar foda. Já rodou o nome de Showtime, já rodou vários nomes aí de sem balas pra fazer. É igual o Y, né, velho? Já rodou vários lugares também. O próprio Deus Americano já tá rodando em vários lugares. Sim. Eu não sei, tipo assim. Pelo menos o Y finalmente agora vai rolar, né? É, o Y vai, mas infelizmente mas é pela FX. Mas é pela FX. Eu pessoalmente acho que Y. Cara, Y é um quadrinho bem bacana. Eu gosto, mas, cara, FX, velho. Eu acho que é uma bosta. Só por ser cara, FX tem algumas poucas séries que eu gosto, tá ligado? Tipo, caraca, mesmo, The Underwood, tá ligado? Que é literalmente um porra, faroeste, um wrestler, assim, que é o maior que matam todo mundo, tá ligado? Tipo, mas não é algo tão foda assim e tal. Mano, FX fez a porcaria do Dexter, tá ligado? Então, sabe o que eu acho? A gente falando. Cara, eu acho que a única série da FX que é foda é Anti-Americans, velho. Anti-Americans é The muito Americans. Boa. É. Mas é muito específico. E ela cansou, eu já dropei. Ela é muito boa, mas não é meu estilo. Mas tirando isso, cara, sei lá, velho. É Nurse Jack, foda-se, sabe? É, cara, sabe uma coisa que. Mas a gente chegou a comentar, por exemplo. A gente comentou aqui do Watchmen. O que eu acho que poderia virar série com o nome Watchmen seria o Before the Watchmen. Aí eu acho que poderia funcionar. Tipo, uma série curta, cada episódio um personagem, tá ligado? Pronto, conta aquela história, fechou, acabou, tá ligado? É basicamente uma minissérie. Poderia funcionar. Aí eu acho que fica legal. Sei lá, cara. Mas até aí. Pra mim, uma série de Watchmen me parece muito. Ah, vamos apostar na moda e foda-se. Ah, mas eu acho. Não vejo uma inspiração. Mas o próprio investimento, por exemplo, em filme do Sandman. Pra mim parece que, tipo... É que assim, eu já não gosto muito da ideia de que tanto o cinema, agora a série de TV também, não conseguem, assim, criar algo original, tá ligado? E estão buscando... E Watchmen, e Sandman, e Preacher... Pra mim, todos esses anúncios acontecerem assim, parece a corrida desesperada pra pegar essas grandes histórias aí que estão só nos quadrinhos e vamos botar logo na TV. Tipo, sei lá, e eu não entendo por que não cara, criar algo, saca? Isso me incomoda. No meu quesito, por exemplo, isso é um assunto mais expandido, tipo assim, que Hollywood há muito tempo deixou de fazer. Hollywood, e isso tá se expandindo pra TV, deixou muito tempo de lançar séries originais, né? Lançar de filmes originais, tipo, é uma coisa que realmente, porra, me pega e eu acho ruim, entendeu? A maioria dos grandes filmes que vem saindo hoje em dia é toda adaptação, então busca referência em algum outro lugar e tudo mais, esse tipo de coisa assim. Referência não, mas tipo assim, busca o um nome em outro lugar, tá ligado? Tipo Dragon Ball, buscou só o nome e fez uma merda, é isso que eu tô tentando colocar. E... beleza. Mas, cara, sei lá, acho que se for bem feito, como o que eu vou falar no final do podcast, nas nossas dicas e tal, assim, porra... dá, vai, tipo assim, é bom, tá ligado? Por exemplo, se Y se tornar uma porra de uma série legal, tá ligado? Vai ser maneiro de se ver e tal. Como foi Demolidor, como foi outros, assim, tipo, é maneiro de se ver. Porra, quem é fã gosta da parada. Cara, posso falar algo bem posição da Y? Na minha opinião, a série de televisão atualmente tem um problema muito sério de boas atrizes. Um problema muito sério. As poucas que tem são muito caras. Sim. E Y é praticamente só mulher atuando. Tem que ter muita mulher atuando. Ah, mas eu acho que a não, série cara, ia focar demais no personagem. Uma, duas atrizes chatas já vai deixar a série insuportável. Sei lá, cara, acho que dá sim. Acho que dá pra tu arranjar. É um problema pessoal. Entendeu? Meu. Acho que dá pra tranquilamente pra tu arranjar mulher atriz boa. Porque, cara, mal ou bem, tipo, tu não vai achar na TV, mas tu pode ter outros lugares pra achar nos Estados Unidos. Estados Unidos que não tem, que mais tem mercado de ator. Tu pode ir no teatro da vida em Pro. Faz doido tá achar ator, tá ligado? Eu acho que esse não vai ser o grande problema. É. O que eu tô falando, assim, é você adaptar bem a história, entendeu? É porque o problema desse tipo de coisa é você fazer uma boa adaptação das paradas, entendeu? Assim, porque muitas das vezes, os caras fazem a modificação muito exagerada e, tipo, pô, eles querem correr alguma coisa, então eles deixam uma coisa aberta e, tipo, não encaixa bem, entendeu? Cara, Y pra funcionar vai precisar de cenários muito bons. Cidade destruída, cidade deserta. Isso é muita verba. Eu quero ver a série ter verba pra isso. Quero ver. Cara, eu acho que varia muito, por exemplo, do canal que vai ser passado, tá ligado? Por exemplo, o Watchmen vai ser passado pela HBO. O que não falta pra HBO é dinheiro hoje, graças a Game of Thrones. A FX já não é o caso. Entendeu? A FX já não é o caso. Tipo assim, não sei. Não sei quanto é que tá a FX ganhando hoje em dia de dinheiro, tá ligado? Acredito que tem muito menos que a HBO, com certeza. Verba do mundo, não. É, entendeu? Mas, porra, sei lá, se a gente estiver falando só da FX, beleza. Mas se a gente estiver falando num global inteiro, porra... Por exemplo, eu tô vendo... Vai rolar... Tô vendo agora, vou dar um spoilerzinho, mas tô vendo Minority Report agora que tá sendo pela Fox. Tipo, o cenário não tá ruim não, o cenário tá bom, tá ligado? E a sala de série de TV é aberta, entendeu? Normalmente, a gente não tem um budget de dinheiro tão pesado quanto a série de TV fechada. Então, poxa... É mais... É melhor de se ver, assim... Como é que vai ser? Ah, cara, tipo, eu concordo com o que vocês falaram sobre o Watchmen, mas, putz, vamos esperar pra confirmar se vai ter a série mesmo, né? Se o anúncio. Monster anunciou mesmo que vai ter a série? E última coisa, o Monster é o Guilherme Del Toro, ele é um incógnito, que sempre dá merda. Ele nunca faz, esse tipo de coisa. Mas, cara, o Alan Moore, quando escutou isso, deve ter perdido um fígado, um rim, três pâncreas e meio coração, cara. Nossa, ele já tinha ficado puto com o Before Watch, imagina escutando isso. Até ele deve ter ficado, ele deve ter jogado alguma coisa na parede, de certeza. Ah, de certeza que ele deve estar xingando essa forma. Não é possível que o Alan Moore não tenha dado nenhuma declaraçãozinha falando mal. O Alan Moore não falou mal dessa porra? Certeza que falou, mano. Certeza, não é possível, cara. Não é possível. Bem, então é isso que a gente ia falar. A série do Watchmen já tem a nossa opinião aqui. Vamos embora, a gente tem mais coisas pra comentar. Olha só nesse clima latino! Ah, que a gente vai falar de nada latino. Que é, vamos falar de Marvel, vamos falar de Fox. Todo mundo sabe da treta, né? Direitos autorais de X-Men estão com a Fox e a Marvel agora usando os inumanos. Toda essa treta horrível. Ah, não pode usar tal personagem, mas pode usar tal. E o negócio do Mercúrio, o Mercúrio da Fox é mais maneiro. É, todas essas tretas aí que temos aí. Mas saiu a notícia recentemente de que Marvel e Fox vão se juntar para produzir duas séries dos X-Men. Cara, eu falo tipo assim, mano. Velho, os caras têm falado. Foda-se, vamos ganhar dinheiro em vez de brigar um pouco? Vamos? Vamos, acho que dá, né? Acho que é esperto. Puta, porque tava chato já essa merda, né? O quadrinho fudendo X-Men por causa de birra do cara, porque ele não podia fazer Marvel. Outros caras, assim, acho que a gente, assim, ó, deixa a gente com os filmes em paz, a gente ganha dinheiro com a série junto. Não sei o que que deu, velho, mas eu espero que isso dê muita esperança pros X-Men, porque tava sumindo tudo. Eu acho que é sobre isso, tipo. Pode falar. É que foi anunciado, tem o quê? 2 semanas, que houve uma mudança estrutural no sistema da Marvel, tá ligado? O que aconteceu? A parte de Marvel de cinema, dentro da Disney, ela saiu debaixo dos estúdios Disney. Tipo assim, vou explicar mais ou menos como é que funciona. A Marvel, ela tava alocada, esse Marvel Studios de cinema, ela tava alocada dentro da de um sistema de holding que ele ficava abaixo do que a Lucasfilm, do que a Pixar e do que a Caracol Terceira, a própria Disney, tá ligado? O Disney Studios. Eles fizeram uma modificação agora que esqueci o nome dele agora, o maluco que comandava a parte de cinema, ele vai ficar sublocado, diretamente ligado à parte de estúdio de cinema da Disney, como é a Pixar e como é a Lucasfilm, tá? Então tá tudo no mesmo nível. Então aconteceu uma mudança estrutural em como a Marvel vai trabalhar agora, toda a parte de roteirização dentro do cinema e tal. Não sei como é que tá isso na parte de TV, porque são setores diferentes, entendeu? Pelo que eu tô sabendo, pelo que eu vi na parte de notícias, principalmente e tal, na parte de TV continua do mesmo jeito que tava antes. Então, essa notícia de ter um acerto entre as duas marcas pode ser um caminho interessante, mas me é surpreendente, entendeu? Tipo assim, como tá dentro do mesmo setor que era antigamente, eu acho estranho a Marvel ter aceitado. Provavelmente quem fez esse acerto foi a parte de TV da Fox, que aí não tem a birra, entendeu? Provavelmente deve ter acontecido algo parecido com isso, entendeu? Tipo, nós temos a birra com a parte de cinema, mas a parte de TV é outro sistema totalmente diferente, são outras pessoas que negociam, entendeu? Por isso deve ter sido um acerto mais simples, entendeu? Aí a questão pra mim, na realidade, vamos fazer dinheiro infinito? Eu acho que essa é a ideia. Porque a realidade é que essa briga, ela não é benéfica pra nenhum dos dois, tá ligado? A Marvel fica nessa porra de... Só birra. Cara, porque assim, vamos fazer série de TV junto. Galera, a realidade é... Se a Marvel e a Fox se juntam pra fazer um filme da hora, foda... É tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que sobra pros dois, não vai faltar pra ninguém, tá ligado? A Marvel fica nessa porra, aí começa a matar X-Men pra caralho nos quadrinhos, é só inumano, saca? Aí altera filme pra não ter problema de direito autoral, as duas saem perdendo nisso, tá ligado? Porque eu não quero ler a porra das histórias dos inumanos, entendeu? Na verdade eu vou ler, eu sou a bitch. Eu leio todos os quadrinhos que saem de super-herói, que eu sou idiota. Mas, mesmo assim, eu gosto dos X-Men, entendeu? Eu gosto dos X-Men legais, tem muitas coisas interessantes. Agora vai matar todos eles pra eu ficar vendo porra de inumano, cara roxo? Eu não tô nem aí pros cara roxo, mano. Entendeu? Não, mas, compensação, pra gente não ficar tão feliz, né? Quais são as duas séries? Hellfire e Legion. Ah, mas Legião pode ser legal. Legião eu tô boiando nesses dois, cara. Mas foda-se, impossível. Legião é legal. Vai por mim, Legião é maneiro. Só que... É que Legião tem a ver com... filho do Charles, essas porra, tá ligado? Eu só sei que é sobre um esquizofrênico, velho, sem mais nada. Como é que eu posso explicar? Ele acha que é esquizofrênico, ele escuta vozes, na verdade é poder. O Legião, ele é forte para um cacete. Ele não é um dos mutantes mais fortes da história? Sim. Tipo, não é uma história, mas parado assim. Sim. É exatamente isso. Então, tipo assim, é legal. Tipo, porque tem toda uma relação do Legião com o fato que o Arthur comentou, por exemplo, da esquizofrenia e tal. Mas é o fato do Legião ter esse problema interno. Sabe, o X-Men é sempre isso, né? Tá ligado? De problemas internos, racismo, preconceito, seja lá o que for, é outra abordagem, tá ligado? E é bem legal, eu gosto, tá ligado? Eu acho que vale a pena, tá ligado? O Legião é legal. O outro, nem tem tanto. Tem chance de aparecer a filha problemática do Scott com a Jean? Não, na verdade é quase certeza que aparece, por exemplo, o filho do Charles. Esse daí vai aparecer, tá ligado? Então pode ter certeza. Na realidade, se vai ter o Legião, é porque é merda grande. Entendeu? É esperar pra ver, porque tipo assim, assim como o Arthur, eu não componho muito os quadrinhos da X-Men da área. Então, tipo, é esperar pra ver qual vai ser, tipo assim, o tipo de piloto que eles vão lançar, tá ligado? Porque já vai dar um tom bastante, bastante, assim, seguro do que vai ser a história, né? E mal ou bem, cara, se for sair pela Fox, pela televisão da Fox, se for a produção Fox, tá ligado? Principalmente, eu chuto que vai ser coisa boa, porque a Fox vem fazendo ótimas séries. Vide Gotham, tá ligado? Que foi um acerto com a Warner, que, porra, vem dando bastante certo, a série vem sendo, ficando muito boa. É engraçado que a Fox... Gotham, pra mim, é aceitável, e tirando as Netflix, o resto é tudo fraco. Eu acho o Arrow fraco, eu acho Flash fraco. Acho que, porra, velho, Netflix não é esperança. Fox, eu sempre penso que foi ser infantil demais, velho. E nem meio pro X-Men, contrário do que as pessoas pensam, é o que tem menos potencial pra ser infantil. X-Men tem umas discussões bem, bem sérias, tá ligado? Porque, por exemplo, o próprio Legião, tá ligado? Eu acho que vai ter toda uma relação... Eu acho que vai conectar com o universo dos X-Men, mostrando a origem dele, tá ligado? Como o filho do Charles Xavier, tá ligado? Tipo... Isso ia ser foda, tá ligado? Tipo, e vai conectando com os filmes, tá ligado? A origem dele. Lembra do quando teve? Teve isso, chegou a ter isso naquele desenho do X-Men Evolution. Não teve? O Legião já vai aparecer, né? Vai aparecer ele só moleque. Não, lembro. Eu lembro que eu gostava de X-Men Evolution, mas eu vi há muito tempo. Não apareceu? Apareceu? Não aparece, não, cara. Não aparece ele no molequinho? Não. Tem viagem no tempo? Porque eu acho que não aparece, não, cara. Não, não aparece. Eu acho que aparece ele, mano. Ele era loirinho na série, não era? Não lembro. Não lembro. Eu acho que aparecia ele, tá ligado? Eu não sei se falava agora, Legião. Provavelmente só era, só David Neto. Agora, tipo assim, discordando um pouco do que eu tô falando das séries que vem saindo de super-heróis, cara, tipo... Cara, Gotham deu uma guinada muito boa, tá ligado? Flash vem montando um escopo de personagem muito, muito divertidinho, tá ligado? Não é demais, mas tipo, era o Tom lixo. Aí eu concordo, provavelmente. Era o Tom lixo. Gotham foi legal, só isso. Entendeu? Essa questão. Pra mim, Gotham é legal. Não é nada demais. Eu não gosto de ser melhor se não tivesse o Bruce Wayne. Pra mim, a intenção de saco de querer que tenha aquele garoto na série que atrapalha. Tu viu toda a temporada? A primeira temporada? Vi, a primeira eu vi. Eu, na verdade, falta dois episódios pra me terminar. Eu tô vendo Netflix agora que tá na Netflix. Ah, tá. Porra, não. Cara, realmente eu achei que, assim, eu não esperava um acerto de cenário, assim, de montagem, assim, que ficasse tão maneiro, tá ligado? Com os personagens. Com a futura criação dos personagens dos vilões do Batman, tá ligado? E sim, tá certo, o Bruce Wayne é bem chato na série. Puta que o Alfred é legal. Eu falei assim, porra, esquece o Bruce Wayne, deixa só o Alfred aí. Pra mim mudava o nome da série pra Pinguim. Eu tava feliz. Porque, desculpa, quem faz a série é o Pinguim. Eu ligo, não podia ligar mais foda-se pro Gordon. Não podia ligar mais foda-se pro Gordon. Eu sempre li... não vou falar nada disso, que eu nem assisto o Gotham. Então, ó, mas eu acho que assim, o que a gente concorda é bug do dinheiro infinito. Isso de certeza. De certeza, é dinheiro pra caralho. O legal seria se as duas realmente ficassem amiguinhas, ó, aos filmes, vamos usar os personagens, gente. Cara, eu acho que o Homem-Aranha é esperança, véio. Se o Homem-Aranha der muito dinheiro pras duas. Aí... O Homem-Aranha da Fox? É, né? Sony, né? Sony. Mas, talvez, se o Homem-Aranha dê muito dinheiro pras duas, e a Fox olha, pô, a gente podia fazer isso também, né? Né? Quem sabe? Imagina o Wolverine lá, os Vingadores, que maneiro. Ia ser legal, o Hugh Jackman é foda. Não precisa nem ser o Hugh Jackman, velho. Pô, mas eu quero ver uma porcaria de um mutante, velho, na merda do universo Marvel. Mas o Hugh Jackman é bonito, mano. O Jackman é bonito pra caramba. Você não achou? E ele é bombadão. E ele canta, velho. Né? É verdade, ele canta mal bem. Nossa, o Hugh Jackman é foda, mano. Eu daria pro Hugh Jackman. Fácil. Você daria pra muita gente, Lucas. Fácil pro Hugh Jackman. Pro Luquita, então? Puta, o Luquita, caralho. O Luquita é bonito, viu? Falar pra você. Então é isso aí. Marvel, Fox, X-Men. Vamos pra próxima. Playboy deixará de publicar revistas com mulheres peladas. Sim, não é piada, gente. Eu li umas 5 vezes pra acreditar. Tá. é triste. Por enquanto é só pelos Estados Unidos, né? A brasileira ainda não se manifestou, tá? Então não se preocupe, vocês não vão ver as Big Brothers, que eu não sei o nome pelas. As Big Brothers, as funkeiras, agora onde é as funkeiras, né? As funkeiras, várias funkeiras aí nuas, né? Cara, eu ainda acho que o mundo tá bugando, cara. Ah, cara, mas isso aí eu já esperava, cara, porque assim, uma coisa você discutir se o jornal ainda vai existir. Agora, mulher pelada em revista, quando se tem internet, cara... Quando se tem X-Feeds, Pornhub. Porque é verdade, se é pra pensar, velho, quem compra Playboy hoje em dia, não compra por causa de mulher pelada. Porque quem quer ver essas fotos de mulher pelada, na grande maioria vê na internet. Espera alguém escanear e ver na internet. Não é, não tem mais. E o que eles devem mais gastar dinheiro na revista é pagar essas mulheres. Então, se eles não portam mais mulher, além de eles querem um status mais nobre de revista, eles simplesmente gastam muito menos. Sim. Ou transfere realmente os ensaios só pra internet, tá ligado? Desiste da revista e faz um negócio só pra internet mesmo, que se foda, tá ligado? É isso, tá ligado? Não, também eu acho que seria um jogo até fazer isso, tá ligado? Só fazer um making-off e liberar na internet. É. Não, tipo assim, liberar. Mas aqui vai ter foto de mulher sensuais. Tá? Ainda vai ter mulher pousando, só que não vai ter mais Tiana, não vai ter, vai ser mais. Ah, a Playboy. Vai ser mais cute, vai ser uma coisa mais delicada. A Playboy já é obviamente mais barata também. A Playboy já é pudica. Todo mundo sabe que a sexy é que mostra bucetão mesmo. A Playboy é mais pudica, mostra as minhas bucetinhas fechadinhas, perna fechada. Não é da hora. Da hora mesmo, a sexy é melhor, tá ligado? Todo mundo sabe disso, que a sexy é mais ginecológica. A Playboy já é. A Playboy é mais conservadora já, mano. Playboy é muito conservadora pra mim. Tempo de internet. Caraca, hein? Tempos de internet são ótimos, né, velho? Onde que a Playboy é conservadora? A Playboy é conservadora pra caralho. E eu, Playboy é coxinha, viado. Exato. Playboy é coxinha. E eu me comprometendo com a minha mina já. Pra caralho. Hein? De novo. Eita porra, caralho. Esses podcasts só me fodem. Falar uma coisa pra você. É, cara, eu acho melhor. Ela não tá ouvindo, eu acho melhor você ficar aqui, ó. Exato, Isabela, desculpa. Beijo. Então, cara, eu acho que a decisão ela é óbvia, tá ligado? Eu acho que, assim, talvez em outros países a perspectiva de venda seja um pouco melhor, tá ligado? Não, eu só acho pior. Imagina que alguns anos. Ah, na minha época, as mulheres famosas do momento recebiam uma batelada. E aparecendo peladas na Playboy. Playboy? Esse Playboy ia ter threatening pra caso? É vazar, quer dizer que vazou no Twitter? Não, uma revista pagava pra essas mulheres fazerem poses sensuais. O quê? Não era selfie vazada? Era uma revista de selfies vazadas? Não, meu filho. É só elas fazendo aquilo com fazendo pose e tal. As pessoas não vão acreditar. Cara... Eu imagino as pessoas travando, velho. Mas eu acho que a Playboy, ela presta um serviço público, que é muito legal. Que é você pegar as famosas e deixar elas nuas pras pessoas verem. Porra, caralho, a Playboy da Flávia Alessandra foi um evento, vou falar pra você, cara. Porra! Não, eu tenho Playboys que eu guardei por anos, da Sabrina Sato, da Feiticeira. Na época que não tinha essa vida fácil na internet, velho, Playboy era ouro pra juventude. Nossa, a gente fazia máfia de Playboy. Porra. Hoje em dia não, velho, hoje em dia punheta é fácil demais. Desculpa, mas é a verdade. Muito fácil. Moleque, qualquer moleque aí abre o Pornhub com 400 vídeos e ainda fica escolhendo HD. Ainda por cima, em HD. HD. Daqui a pouco vai ser realidade virtual, cara. Caralho, na minha época eu ficava feliz com propaganda de meia calça. Já era. Olha, cara, na tua época você ficava feliz de ficar até meia-noite pra ver o sex time. Nossa, velho, eu esperava até meia-noite, velho, pra ver como é que... Nossa, soft porn, nossa, aquilo ali era o ápice. Quando mostravam os pelinhos, então, puta. Caralho. Quando mostrava um boquete, velho. Nossa, não, quando eles não filmavam direito, às vezes vazava um pouquinho. Porra, uma bucetinha, pá! Nossa, era pau duro pra semana inteira. Nossa, cara, nossa. Ruins tempos, mas nostálgicos. Ah, a gente tava mais valor às coisas. Caralho, cara. A gente tava muito valor às coisas, cara. Nossa. Porque as coisas são mais difíceis, quando as coisas são mais difíceis de conseguir, te dá mais valor, cara. Exato, cara. Realmente. Se a gente tá falando de velhos tempos, eu acho que é bom a gente falar da próxima notícia, então eu vou virar. Para a próxima notícia, nós falaremos sobre uma comemoração, né? Fazem 20 anos da melhor Fall Anime Season de todos os tempos. A melhor temporada de anime de todos os tempos. Que provavelmente nunca será igualada. Né, Arthur? Impossível. Desculpa. Se eu tivesse que apostar minha vida, velho, nunca vai ter uma season dessa que essa, eu aposto. Eu aposto. A não ser que role todos os reboots. Nossa! Nem assim, velho. É impossível. Impossível, cara. Ela é tão boa que é difícil de acreditar que é verdade. Parece fake. Não é? E eu fico imaginando o pessoal naquela época não imaginou que tinha em mãos, cara. Caralho. Não imaginou que tinha em mãos. Mas... A gente se mata pra achar um pouco de ouro nessas seasons de merda. E os caras tinham tanta coisa que não dá pra ver tudo, velho. Só de pensar que Ghost in the Shell, Golden Boy, Evangelion, Dragon Ball. Evangelion, Shin Chan. Dragon Ball Z, é o Hazard. Street Fighter 2. H2. Fushiji, até Shoujo bom teve, cara. Até Shoujo bom teve. Nossa, Slam Dunk, Super Campeões. Tsubasa. Nossa. Cara, teve um Mecha bom, velho. O melhor de Shin Chan, Doraemon, velho. O melhor de todos. O melhor anime de Mecha que é o Gundam. Caraca, teve... Cara, tipo assim, você repara nos animes de mecha que saem hoje em dia, cara. Ai, Deus. H2, o mangá do Adachi que ficou bom em anime. Cara, não tem, velho. Até em OVA. Você pega aqui, OVA foi lançado. Foi lançado em OVA, foi lançado Golden Boy, Biohazard, o OVA Macross 7 e o OVA de Evil Show, cara. E 3x3. Em filmes, Ghost in the Shell e Macross. Caralho do céu, que porcaria de season é essa, velho? Mano, é absurdo. Impossível. É impossível. É foda. Eu nunca na minha vida até ver essa notícia. Nunca tinha me tocado que tudo isso foi lançado junto. Eu achei que, tipo assim, era anos entre eles. Porque são só clássicos, só coisas que até hoje passam na televisão. É. Foi tudo lançado de uma vez só, velho. Caralho do céu. É foda, mano. É bem foda você parar pra pensar nisso, cara. Mano, é a mesma coisa que você parar pra pensar que, tipo, o Slam Dunk é de 1990, tá ligado? 80 e pouco, né? Ele lançou 80 e tantos. É absurdo, cara. Você parar pra pensar que faz tanto tempo assim, cara. Se você comparar... Óbvio que se você comparar com os animes de hoje, é sacanagem. Sacanagem, tá ligado? Porque, tipo assim, sabe o que é mais surpreendente? Eu vi muita gente fazendo essas comparações, principalmente porque agora tá lançando o anime do Dragon Ball Super, né? Eu não sei se chegou a ver, Arthur, o novo anime do Dragon Ball. Né? Se não viu, não assiste. Eu vi um episódio. Eu só vi um episódio. E não assiste mais, pelo amor de Deus. Obrigado. Cara, o pessoal tá... O pessoal chegou a fazer comparação, velho. E é triste, mas a animação do Dragon Ball clássico é melhor do que a do novo. Nem isso melhora, mano. Então, tipo assim... Ah, cara, vamos lembrar que naquela época era tudo desenhado, né, velho? Os caras realmente faziam animação desenhada, velho. Hoje em dia tudo seja pra lá, pra cá, velho. Pariu. Mas não é só essa questão, tipo, CGzão, tá ligado, Carlos? É tipo... O anime de hoje em dia, ele tem uma verba... É muito caro fazer anime. É muito caro, isso é realidade. Eu vi um vídeo recentemente americano, gringo, explicando sobre a verba dos animes e tal. Ele tava explicando todos esses detalhes financeiros e tal. E falando, olha só, o negócio tá... Como o mundo dos animes é difícil, porque eles recebem muito pouco em troca. Só o estúdio MAPPA que é maluco mesmo e gasta dinheiro sem ter verba. Então, assim, você olha hoje em dia, você vê a animação de Dragon Ball, não é só de questão de ser feita. Alguns são feitos à mão, entendeu? Alguns animes são realmente feitos à mão, normalmente, tá ligado? É, só que eles têm poucos frames, tá ligado? Tem aqueles frames cortados pra cacete, sabe? A imagem só mexendo, tipo... É triste, tá ligado? É triste, chega a ser vergonhoso, tá ligado? É... A imagem é pouco animada, né? Aquela imagem que só mexe a boca, mal... É... Anda, mas caralho, sabe? Não, é o problema é que se fosse só isso, cara, até ia, o pessoal tá mal acostumado com aquele tudo, animação perfeita, mas as histórias estão chatas, os animes estão chatos. Você pega essa geração ótima, vou falar algo bem verdade, quantos etes tem aí? Ah, a maioria. Três. Não, tem três etes. Não, eu tô falando de hoje. Porque aventura, fantasia, ou infantil, ou sci-fi, sabe? Hoje em dia, a indústria de animes gira em volta do ete. É a verdade, sabe? E porra... E não dá, tudo bem, a indústria de animes hoje não funciona, tipo assim, não, vamos agradar as pessoas. Ela jura, vamos tentar agradar o mesmo público sempre. Por isso tá morrendo. Naquela época não, as pessoas tentavam fazer coisa boa. Hoje em dia eles tentam fazer algo que vende, eles não pensam mais em fazer qualidade, eles pensam em fazer algo que vai vender boneco, que vai vender uma molde de almofada gigante de $600 com um formato de cobra. Sim. Mas eu vi mesmo na análise, por exemplo, isso faz... parte da questão de, tipo, anime é muito caro, eles não têm dinheiro pra fazer anime, e eles ficam fazendo só o anime que dá dinheiro pra tentar conseguir grana pra fazer um outro anime, tá ligado? Porque antigamente não era assim, era, tipo, qualquer anime, tá ligado? Qualquer anime, dava na mesma. É, se eles pelo menos tentassem fazer uma porra que vendesse no mundo, e não só no Japão, eles iam até estar bem, mas eles insistem em querer fazer algo só pro maldito mercado deles, eles não têm uma porcaria de uma visão, por isso que imbecis, até nego sem talento como Kurumada, fez Cavaleiro do Zodíaco, consegue fazer anime pra caralho até hoje. Por quê? Porque ele não faz um anime pra vender no Japão, ele faz a porra de um anime pra vender pro mundo. Sim, e vende pouco no Japão. É, e esse aqui, um imbecil desse, que é horrível, tem verba e outros não, porque ele tem visão de negócio. Cara, pelo menos hoje em dia... Hoje em dia, na real, tem alguns outros estúdios que até tentam, tipo... O Estúdio Mapa. O Estúdio Mapa tenta pra caralho, tá ligado? Porra, vou fazer a parada direito, saca? Ele realmente... O Estúdio Mapa, por exemplo, só faz anime bom, praticamente, tá ligado? Só anime bom, investe pra caralho. Só que, por exemplo, os caras falam das contas, mas eles não fazem ideia de como o Estúdio Mapa vai fechar as contas, tá ligado? Porque eles gastam dinheiro demais com um anime que não vende pouco, tá ligado? Vide Shingeki no Bahamut. Que é muito bom, muito bacana, mas não se paga. Saca? Isso também é foda. Fora que a comunidade mudou. Hoje em dia você tem muito... É muito otaku e tal, mas eles não apoiam a comunidade. Não sei, velho. Mas eu sei que eu fico triste que eu nunca vou ver uma segunda dessa. Nunca mesmo, mano. Nunca vai. Eu tô pensando, naquela época não existia pirataria, né, velho? Também. Não, não só isso, né? Mas, tipo, naquela época, realmente mandava era TV, né? Então, tipo assim, você conseguir, porra, tá contratos grandes com TVs grandes, como a TV Fuji, né, no Japão, a TV Stock, algo parecido assim, era mais certo. Hoje em dia, pô, tu não consegue um contrato tão grande assim com a TV, porque até porque, mesmo no Japão, os horários de animes ainda são meio bem ruins, alguns aí. São poucos animes que tem um horário, tipo, muito bom. Sim, concordo. Mas é isso, a gente tá aí, uma má fase dos animes, essa temporada de agora, por exemplo, mó zoada, um dos melhores é um que faz referência a um anime dessa época, que é o Osamu-san, que é muito engraçado. Poxa, real, com os melhores é um Punch Man, Lucas, você não quer falar em voz, não, cara, honestamente, não é não, a história de um Punch Man continua sendo uma bosta, cara, tipo, ele é divertido, assim... Porque as lutas são bem animadas. E eu gosto do estilo de animação. Mas o enredo continua sendo horrível e eu não dou uma risada. Tipo... Então não, tá ligado? Esquece. Não adianta você tentar passar um Punch Man, cara. Não dá. É muito ruim. Cara, esquece. Desiste. Desiste do Punch Man. Cara. Você não vai passar por essa. Você não vai me convencer. Nossa, o Punch Man é da hora, mano. Meu Punch Man é louco, não vai rolar. Eu vou ler Fengenji e não vou ler o Punch Man nunca. É assim que funciona a vida. Tá ligado? Então vamos embora. Tem mais uma notícia pra gente comentar. Então vamos logo. Cowdy's border town moon. The streets are all empty on the Mexican side. Jesus disappeared after hitching a ride. Então vamos lá para a nossa última notícia. Ai, caralho! Finalmente! Finalmente! Yuji Tamashiro é o novo garoto propaganda da PlayStation! PlayStation! Vamos torcer para ver qual hamster corre mais rápido nesse tubo, hein? Se você ganhar, você pode ganhar o PlayStation ou um jogo da vida! Ah, e com certeza eu nunca assisti esse programa na minha vida, velho. Você nunca viu Bom Dia e Companhia, cara? Não assisti. Você nunca viu Bom Dia e Companhia? Se eu assisti, eu não lembro, assim? Velho. Sabe que minha memória também é uma coisa mais eficiente do mundo. Bom Dia e Companhia. O Yuji, ele começou no Bom Dia e Companhia, tinha o quê? Uns 10 anos de idade, mano? Sei lá, só sei que, porra, ele estragou a infância de muita gente quando ele dava Barbie no jogo da vida. Cara, é muito louco. O Arthur, você não conhece a história do Yuji Tamashiro, né? Não. Então eu vou contextualizar aqui pra você qual que é a parada do Yuji Tamashiro. Existia esse programa do Bom Dia e Companhia, que basicamente é um programa de desenhos animados no programação matinal do SBT. Entendeu? Vários desenhos. X-Men Evolution passava no Bom Dia e Companhia. Tá ligado? Cara, chegou até a passar Naruto no Bom Dia e Companhia. Passava Naruto no Bom Dia e Companhia. Foi lá que eu assisti a primeira vez e foi tudo que eu assisti de Naruto foi no Bom Dia e Companhia. Não assisti mais nada além do que passou lá. E pra minha sorte, né? Glória do Senhor. Não assisti mais. Ele tinha o. Qual que era a parada? Entre os episódios que tinham, eles faziam com que duas crianças lá, o Yuji e a outra menina, que eu não vou lembrar o nome, que ela era inútil. Eles ficavam lá, faziam um quiz. Sabe esses quiz de que você liga pra TV? Você liga pra TV e você participa? Então, era isso. Obrigado. Então eles faziam o quiz, a galerinha ligava, né, e fazia lá: ah, vamos participar desse joguinho aqui. Esse jogo especial, onde aí, tipo, eles colocam tipo dois hamsters num tubo e vê qual hamster chega no final. Aí ficava as crianças competindo. E aí, quando alguma criança ganhava, ele ia pra, tipo, a roda da fortuna de prêmiozinhos. E o maior prêmio era o PlayStation. Entendeu? Na época... Porra, irado. Na época, o PlayStation 2, tá ligado? Então a criança... Irado. Aí, imagina, tipo, você vai lá, participa do programa de TV e ainda ganha um PlayStation. Maneiro, né? Só que a parada era a seguinte: tinha o PlayStation e os outros prêmios eram, tipo, uma moeba. Puta, que deve ser uma decepção pra criança, né? Cara, era tipo assim: tinha o jogo da vida, que era o que sempre saía, ou a Barbie, se você fosse menina. Aí tinha a moeba e uma bicicleta, alguma outra merda e o PlayStation, que era a divindade, tá ligado? Tipo, assim, eu acho que eu vi sair o PlayStation uma vez e duas bicicletas, o resto era tudo uma moeba ou o jogo da vida. Cara, não, imagina só, você tá lá, você rodando lá, e aí qual que era a parada? Pro Yuji incentivar, eu não sei quem falou que ele deve fazer aquilo, mas ele fazia todo o programa e ele ficava: PlayStation, PlayStation, PlayStation, PlayStation. Ele gritava pra caralho: PlayStation, PlayStation. Aí caía: ah, uma mola que estica. Era muito escroto. Você ganhou um pega-varia. Pegar uma mola que estica, eu desligava o telefone, velho. PlayStation, PlayStation, um pula pirata. Que coisa! E aí ele ficou marcado como garoto do PlayStation, porque ele saiu do Bom Dia e Companhia, né? Tentou ser músico, fez aquela música genial, né? Tô virado no Jiraya, né? Ah, sei desse cara, tá. É, eu tô virado no Jiraya, pronto, vou pra atacar. E se demora. Eu sei a letra. Não me pergunte como. Na verdade é porque a gente tinha que fazer uma abertura de programação. Mas a questão é, o Yuji Tamashiro é o maior ícone. E qual que é a parada? O Yuji Tamashiro, ele era torturado. Até esse anúncio, né? ele era torturado, tipo, no Facebook dele, qualquer postagem que ele fazia, os comentários eram PlayStation, PlayStation, PlayStation, PlayStation, PlayStation, PlayStation. PlayStation. É, jogo da vida. Cara, tipo, ele botava uma foto aí, tipo, automaticamente em seguida tinha uma montagem da mesma foto, ele segurando o jogo da vida, tá ligado? Era para desse nível. Na página do Wikipedia dele, toda hora alguém muda e coloca lá PlayStation, PlayStation, PlayStation. Tá ligado, né? Uhum. É muito louco, cara. É muito louco. Tipo assim, ele era torturado. E por muito tempo, grande questão era, ele não aceitava bem isso, tá ligado? Ele era meio que contra, ele não gostava dessa parada. Tanto que ele foi pra carreira musical, porque o Yuji, ele tem talento, ele dança break, tá ligado? Então, tipo assim, tem todas as paradas. Ele não gostava, ele queria fugir. É tipo o Daniel Radcliffe com o Harry Potter. É o Yuji com o PlayStation. Eu queria fugir do estigma. Só que não dá pra fugir. Ele abraçou a causa. Cara, a Sony, falar sério, Carlos, a Sony que foi genial nessa aí, mano. Cara, a Sony esse ano tá sendo só genial com a questão do PlayStation, velho. É E3, é Yuji. Porra, tá foda, viado. Cara, eu achei a ideia genial, porque tipo assim, todo mundo conhece o Yuji pelo PlayStation. O cara ele ficou marcado como o cara que fazia o PlayStation, tá ligado? Ele anunciava o PlayStation. E a Sony pegou o maior anunciante de PlayStation da história, tá ligado? Yuji. Eu achei genial. É criativo, é divertido, é engraçado, tá ligado? Eu já ia comprar o PS4 Caraca. De qualquer jeito. A Sony já me tem. Eu sou vendido pra Sony. Então não tem problema. Né, Carlos? Post dele dizendo no Facebook que ele vai virar o garoto propaganda da PlayStation tem 2 milhões de curtidas. Velho, curtida pra caralho. E é jogo da vida pra caralho, porque os comentários da parada são os melhores. Eu vou catar as fotos e vou colocar algumas fotos pra galera GP nos comentários. Cara, os comentários são as coisas mais, uma coisa mais hilária que existe. Tipo, uma imagem com ele, jogo da vida, é uma imagem com ele quebrando o PlayStation cada segundo, tá ligado? Cara, é muito genial. O Yuji Tamashiro, ele é um gênio. Ele é incrível, eu sou muito fã. Eu acho que ele tem um trabalho fenomenal aí na TV, uma grande carreira, ele é um grande músico. Admiro muito o trabalho do Yuji Tamashiro. E o pior, todo mundo fala que ele é muito gente boa, tá ligado? Todo mundo fala que o Yuji é super. Tipo, ele é amigo do Rafinha Bastos, né, mano? Aí toda hora a galera fala que o Yuji Tamashiro, ele é muito gente boa, tá ligado? Que ele é muito, muito engraçado, que ele ajuda todo mundo, saca? Ele dá dinheiro pras crianças e não fala pra ninguém. O Yuji é foda, mano. O Yuji é foda, o Yuji é zica, mano. O Yuji Tamashiro, é nóis, te amo, cara. Eu conheci, parabéns. Espero que tudo certo. Espero que ele consiga tirar dinheiro disso, porque não pode. Espero que ele pare dar jogo da vida e comece a dar PlayStation só. Se não for PlayStation 3 agora, né? Ele vai ficar velho, tem um 4. PlayStation 4. Se bem que pro Brasil, PlayStation 3 já tá valendo alguma coisa, né? Mas é isso. Vamos embora. Tem agora o nosso quadro que vocês estavam esperando tanto tempo, melhores e piores. Melhores e piores. Ah, eu tava com saudade. Tava com saudade dessa vinheta, tava com saudade pra caralho do Melhores e Piores, que é incrível, não é, gente? Todo mundo gosta. Eu odeio. Eu odeio essa vinheta, vou morrer com ela. Sabia que ia falar isso. Bem, vambora. Já que você já falou aí, Arthur, o que você tem pro Melhores e Piores? Cara, pra melhores, velho, eu tenho um jogo que eu tinha comentado, mas agora eu terminei o jogo, que é o último Metal Gear. Pessoalmente, não sou um fã de Metal Gear. Cara, mas esse jogo é bom pra caralho. Pô, joguei umas mais de 35 horas desse jogo, de boa. O jogo é muito bom, vale muito a pena. Recomendo que comprem. Se você tiver pirata, você não vai conseguir terminar o jogo. Ele trava na última missão. Só pra avisar, amigo meu se fodeu pesado por causa disso. Mas vale muito a pena. Independente, você nunca jogou Metal Gear na vida. Vai no YouTube, vê o resumo da história, foi o que eu fiz e joga, né? É, se bem que você não vai entender tudo. Na verdade, nem tudo que eu preciso. Nem tudo o Kojima entende tudo. tá? Mas eu que sou grande fã de Metal Gear, não joguei ainda porque a versão de PS3 ela é muito cortada. Em relação à da nova geração. Sua taça, cara. Em relação à nova geração, não dá. Não dá pra jogar, tá ligado? Eu ia gastar o dinheiro. Eu falei, mano, eu vou gastar essa porra desse dinheiro porque eu sou muito fã de Metal Gear, eu acho foda, joguei todos, que eu sou fã, eu gosto pra caralho. Mas não dá, tá ligado? As versões zoadas. Mas eu joguei o Phantom Pain, pra ter noção das mecânicas. Eu joguei aquele que saiu antes, tá ligado? Tô ligado. Eu joguei. É o demo, o último que saiu, qual? Ground Zero? Não, é o Phantom Pain. É o Phantom Pain. O Ground Zero é o. Ground Zero é o demo do Phantom Pain. É o prólogo. Que na real hoje em dia você consegue achar baratinho. Então não é problema. Eu joguei esse aí inteiro, várias vezes. Tem uma fase só, mas tudo bem? Sim, mas não importa. Você tem noção das mecânicas. Né? A mecânica tá lá do jogo. É que você jogou esse, Arthur. Eu vou te falar uma coisa. Primeiro, eu já sei por alto o que acontece nesse Metal Gear. Ele tem muito menos história que os outros. Isso é um ponto positivo. Ele tem muito menos história que os outros. Muito menos cutscene. Vide cutscene 2 horas, final do Metal Gear 4. Mas o Metal Gear 4 ele não é um jogo. Ele é um filme com um pouquinho de gameplay. E eu adoro. A primeira missão do jogo eu fiquei com raiva. Porque a primeira missão do jogo é uma cutscene de 1 hora. Sabe, eu fiquei, depois daquilo o jogo vai lindo. Sério? Eu achei que você ia ficar com raiva do fato de você ter ficado olhando pra bunda do maluco de avental. Mano, eu fiquei. Aquela cena que eu tenho que ficar na porra da cama do hospital, velho, é uma meia hora. Sim. Olha pra cama, olha pro lado, olha pra cima, olhando. Mano, eu falei, levante do coma, vai. Entendi, você tava em coma, eu entendi, velho. Cara, isso é o Metal Gear, tá ligado? Isso é um Metal Gear, Arthur. É isso. Mas eu achei que você ia se incomodar com o fato de você ter que ficar olhando pra bundas várias vezes. Você não se incomodou com os closes em bundas masculinas? Tem vários. Não, foda-se. Não, né? Não se incomoda, não. Não reparava. Nem toquei, justamente. Nossa, caralho. A primeira missão, você não percebeu que você tá indo atrás de um cara com um avental de hospital o tempo inteiro agachado, mano? A primeira missão é uma merda. A primeira missão é a única missão do jogo que tem um sistema de câmera horrível. Toda hora eu ficava olhando pro chão, tinha que ficar mexendo no mouse pra arrumar. Porque? Como assim? Não, porque eu mexia tentava olhar pro lado, ele conseguia mexer a câmera olhar pra baixo, olhava pro chão. Eu tinha, caralho, mano, olha pra frente, filho da puta. Mas aí é você, né, mano? Bem, de qualquer forma, eu concordo com você. Eu falo porque eu sou fã da série Metal Gear e todo mundo tá dando altos elogios concorrendo a jogo do ano, é o que eu tô dizendo. Vai ser um pega com Witcher 3, mas vai concorrer. Você assim. Jogou os dois? Você tem algum? Joguei os dois, por isso é um pega. Um pega. Pega? Vamos ver aí. Mas qual o outro, Arthur? Cara, e o outro que eu tenho, velho, é um, sabe aqueles melhores, mas não melhores que eu vou botar? Sabe quando você não tá afim de ver série boa, você tá afim de ver alguma coisa diferente? Aham. Não tô afim de ver algo ótimo, não tô afim de ver algo fantástico, eu quero ver algo que eu possa... De ver, não mediano. Às vezes você quer ver algo mediano, sabe? E eu vi uma série divertido. Chamada The 100, a série The 100, na verdade, né? Tava no Netflix, eu que tava pensando, porra, eu queria algo um pouco mais jovem. É uma série onde teve um apocalipse nuclear na Terra. O que sobrou da humanidade mora no espaço, numa colônia no espaço há gerações. E a geração atual, qualquer crime é pena de morte, a menos que até 18 anos, vai pra cadeia. E deu merda no oxigênio e vai todo mundo morrer. Eles pegam 100 criminosos e mandam pra Terra pra ver se ela ainda é habitável. Achei a premissa bem legal, acerta um desenvolvimento melhor que eu esperava, acabei a primeira temporada, me diverti e falam que a segunda é bem melhor que a primeira. Então, se alguém gosta desse tipo de premissa, recomendo, divertidinha, bacana. Não tem atuações fantásticas, não tem plots fantásticos, mas é agradável, divertido de assistir. Olha só, bacana. Eu fiz a mesma coisa, depois vou comentar disso. Ah, não deu muito certo. Vai, Carlos. Então. Eita. Eu já falei de um dos meus melhores aqui, que eu falei um pouco antes, que foi a série nova da Fox, de Minority Report. Pra quem não conhece Minority Report, provavelmente já viu o filme, pelo amor de Deus, né? Que saiu em 2001. Tom Cruise, papel principal, né, e tudo mais. Mas o filme não é tão fiel assim ao livro, tá ligado? E a série, ela... A série, ela tenta ser até mais indo pro caminho final do livro, que é depois que os caras são liberados e tudo mais, entendeu? Porque, tipo assim, pra quem não conhece o Minority Report, tem duas fases do livro, né? Tem a primeira fase, que é como é que eles se envolvem com os crimes, como é que eles impedem os crimes. E tem a segunda fase, que é depois que eles liberam as crianças que têm a visão. Pra quem não conhece o plot de Minority Report, é mais ou menos bastante simples. Tipo, num futuro, 2000 e porra, caralhada, tipo 2035, se encontram três irmãos que eles têm o poder de, num raio de 160 quilômetros, eles podem prever um crime. Entendeu? Tipo assim, com tantas horas de antecedência, pra pedir uma hora de antecedência, eles conseguem prever um crime. E eles aí os moleques, o governo americano descobre isso e começa a usar os moleques como arma pra pedir crime, entendeu? Então é criado todo um sistema, aparato de governamental de segurança pra utilizar os moleques como base pra impedir que os crimes aconteçam e tudo mais. Isso é o que acontece no filme. A premissa é bem o que acontece no filme do Tom Cruise. Na série da Fox, eles já abordam uma segunda fase do livro, que é quando o programa ele é cancelado. E as crianças são liberadas, elas têm totalmente o histórico apagado e tudo mais e tal, e segue o caminho. E, tipo, eu vi dois episódios até agora, lançaram quatro na Fox. A ambientação tá bem legal mesmo. A ideia... Os primeiros episódios foram, porra, tipo, resolvendo casos, tipo, bem coisa de série de TV aberta. Mas, como eu falei, a ambientação tá legal. Eu espero que tenha mais coisa acontecendo que tenha a ver com o livro, porque o livro é muito bom, do Philip Dick. Um dos melhores filmes dele. Livros dele, desculpa. E, puta, é esperar pra ver se realmente a Fox vai fazer jus a Minority Report, como é que é o livro, porque, porra, é uma história muito foda. E é isso, e a atriz principal, a atriz que faz a policial principal, é gostosa para caralho, não é pouco gostosa piranha não, porra, mas é gostosa pra cacete. É isso. E o segundo, aí também mantendo a vibe de Philip K. Dick, e esse tipo foi o lançamento que eu esperei o ano inteiro pra ver, e o mais legal é que é de sistema de streaming como a Netflix, mas não é da Netflix, é da Amazon. Que é a série do The Man in the High Castle, que é o Homem no Castelo Alto, que pra mim é o melhor livro que tem no Philip K. Dick. E pra quem não conhece o plot, ele mais ou menos que ele faz uma linha temporal demonstrando como é que seria o mundo se o Eixo tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, não fosse os aliados. Eu li o livro. É muito bom. E o livro, principalmente, ele se foca nos Estados Unidos, mas também no livro ele mostra como é que seria o mundo inteiro, né? Ele dá uma menção a isso. E a série, por enquanto, tá focada nos Estados Unidos. Como é que tá sendo a divisão dos países nazistas, da parte nazista com a parte japonesa. Cara, meu medo é que se é um livro, que ele chega a ser um pouco anti-americano em alguns momentos. A série consegue repetir isso ou a série é um pouco americanizada demais? Carlos caiu. Maravilha. É, aqui bem na... Hora H. Morreu, gente, vamos continuar. A decepção, né? O cara faz a pergunta, espera a resposta e ela não vem. Eu fiquei lá, né? Nossa, sei lá que ele tá... O pior que eu não sabia se ele tinha caído ou se minha net do problema, né? É dificuldade. Fiquei de silêncio. A gente sempre fica nesse questionamento. Qual que foi? Ou será que ele simplesmente tá me ignorando e achando que eu sou idiota? Ele vai ser muito troll. Olha, eu vou falar pra você que... Eu não sei, cara. Eu realmente não sei. Bem, de qualquer forma, Arthur, você falou quando você no fim de uma série... Ah, é uma grande coisa. Vou assistir qualquer coisa nessa porra. Tá ligado? Eu quero assistir qualquer coisa. Aí, tudo... Quem acompanha a MD há algum tempo... eu não sou um grande fã de terror em si, mas eu sou um grande fã de narrativa de terror e de terror em quadrinhos, né? Eu leio muito terror em quadrinhos, eu gosto e eu acho interessante, eu sou muito interessado na forma, na estrutura de um terror. E aí a Netflix, né, lançou uma série assim, é original da Netflix, mas é aquelas original que não é original. Sabe qual é? Ela é da MTV, na real, ela é produzida pela MTV, que é a série Scream, que é baseada... Ah, eu falei dela um tempo atrás, não é da Netflix. Eu já vi inteira. Hã? Já vi inteira. Então, é da MTV, na real, né? E eu assisti ela, e eu vou falar pra você, é ruimzinha. Sério, ruimzinha, mas é legal, não é? Cara, é legal, cara. Assim, ela é baseada no Pânico, pra quem não sabe, ela é um remake do filme clássico Pânico e tal. E vai ter uma sequência que aparentemente vai seguir os filmes 2 e 3, provavelmente, né? Ela é interessante. Ficou um passando no final, deixa ficar um pouco. É porque sempre tem que ter uma continuidade, né? Pra ter o próximo, né? Porque vai ter a sequência já da segunda temporada, né? E, assim, o começo da série ele é interessante. E existem alguns conceitos colocados dentro dela que é legal, tá ligado? Porque qual que é a ideia? Logo no começo eles fazem um contraponto, né? Numa explicação, porque o Pânico é um filme, ele é o que se conhece como o slasher, né? E eles explicam isso no começo da série, né? Em uma aula sobre... de literatura, né? E que eles começam a discutir isso e o... Caralho, o Carlos respira pouco, mano. E que ele explica, por exemplo... Bocejei, foi bom. E que ele explica, por exemplo, como um slasher não poderia acontecer em uma série de TV. Porque um slasher ele tem que ser rápido, as coisas tem que ter uma sequência direta, né? E toda essa dinâmica do filme. E ele faz isso e a série tenta meio que desconstruir isso e colocar um slasher dentro de uma série com vários episódios e tal. E assim, dentro da construção... da narrativa da série, ela até que é bem sucedida ao colocar os acontecimentos de forma correta pra manter a atenção. Eu entendo o que tá sendo feito ali dentro da narrativa da série, como ela tá sendo construída. Eu gostei do fato de que eles conseguiram colocar violência bem agressiva na série, como... Não, tem umas cenas bem tensas na série, né? Como, por exemplo, o trator, né, Arthur? E o amiguinho pra sentado. Mim teve piores, velho. Pra mim teve piores. Não, foi tão, não foram tão sangrentas, mas foram tensas. Assim, o romance das duas gurias, de acabaram de se beijar na sacada, ela tava triste. Ah, é. Mas chega o cara e enforca ela na sacada, velho. Não foi algo muito sangrento, mas eu achei. Foi agressivo, sabe? A violência foi legal. O problema da série é orçamento baixo, né? Não precisa de muito tratamento pra screen, não, né? Não, mas o que salva a série é aquele nerd rouba a cena demais, né, cara? Ele é muito... Assim, o problema é... A série tem muitos atores bem meia boca. Mas um deles que... Ele é o personagem focal, mas ele não é o protagonista da série. O protagonista é a mina, mas... Ele é o narrador, basicamente. Ele é o narrador da série. Ele é o cara que... Ele é especialista em terror. Ele é especialista em terror. Ele é geek. Ele é um geek em terror. Ele é tipo... Eu, assim... Também, em terror. Ele gosta pra caralho, ele entende da parada. Então, a todo momento, ele fica falando... Galera, a gente realmente devia falar com a polícia. Ah, mas o cara vai matar. Foda-se, a gente devia falar com a polícia. Vocês não sabem que é por isso que as pessoas morrem. Tá ligado? É legal, porque toda hora ele fica falando... Gente, a gente não devia fazer isso. E eles fazem mesmo assim, tá ligado? E ele mesmo contesta isso o tempo inteiro. A gente não devia estar aqui. Isso vai dar errado. Isso vai dar merda, tá ligado? E assim, ele segue o padrão do plot twist do clássico, né? Eu só acho que assim, os atores são fracos, a série não é interessante, tipo, ela é previsível a um caralho, né, mano? Na verdade, até os últimos dois episódios, onde já morreu tanta gente, você não tem muita opção, eu suspeitei de todos, cheguei a suspeitar de todo mundo. Nenhum, não é que pra mim, toda série desse tipo. Em algum momento você vai suspeitar da pessoa certa. Mas quando eu penso se foi óbvio ou não, eu penso quantas vezes eu suspeitei da errada. Não falei, não, eu tenho certeza. Mas várias vezes eu pensei, não, pode ser esse aqui. Não, pode ser esse aqui. Eu não tinha, tipo assim, eu acho que até o penúltimo episódio, eu não tava, tipo assim, não. É esse aqui. Eu não tava. Então eu posso dizer que a série não foi muito previsível pra mim. Pra mim foi, primeiro que eu gosto muito de terror, né? Então eu conheço bastante da narrativa de terror. Cara, eu vou falar pra você, no momento que aparece aquela mina, eu falei, é essa. No momento que ela apareceu também, na hora eu pensei. Falei, é essa. Ah, é ela. É essa, certeza. E sabe o que é o pior? Assim, Não é imediatamente, mas eu acho que uns 2-3 episódios depois, tem algumas informações que corroboram pra caralho essa porra. Que é, por exemplo, a origem da mina, tá ligado? Não só isso, digamos, o que corrobora, o que eu sabia, na minha opinião, desde o início, é que eu pensei, são no mínimo 2 pessoas. Sim, sim, certeza. Até tem que ser, né? Porque certeza. Essa pessoa é nocauteada pelo assassino. Sim, sim. Então, por isso eu falei, tá, eu não sei quem é a segunda. A última cena dá a entender que pode ser tal pessoa. Mas até aquele momento, eu não tenho, até agora, eu não tenho certeza nenhuma de quem é a segunda pessoa. Mas tem uma segunda, se a gente tem certeza. Sim, sim, sim. Isso eu achei muito legal, sabe? Tem sempre essa questão, tipo assim, o legal é que, é o que eu falei, o plot twist final, ele mantém essa estrutura, porque ele tem que manter o interesse, né, na próxima temporada, em quem vai ser. Eu acho que assim, eu acho que se você procura uma série de terror, não tem muitas, né? Acho que você vai ter American Horror History, mas eu tô falando, nesse estilo, um slasher, né? Nesse estilo... Não, não tem, é o único tem. Slasher. Então, assim, isso pode ser interessante. Só que, assim, não é uma série boa, tá ligado? Não é uma série, pô, caralho, eu vou assistir, que da hora essa série. Tipo, tem atores ruins, é o que eu falei, tem coisas óbvias, saca? A direção não é brilhante, assim. Por exemplo, iluminação demais, muito day scene, saca? Mas, assim, dá, saca? Dá. Eu assisti porque eu tava nessa de... Vou assistir qualquer coisa nessa merda. Foda-se. Tá? E o meu segundo é... É o meu padrão, né? Música. Ah, e adivinha? Tá tocando agora. Essa é a vantagem de controlar a mesa de som. Né? Você pode escolher o que toca ou não. Mas no dia que alguém aqui quiser... Por exemplo, a abertura desse podcast. Quem que escolheu? O Arthur. Pessoas eu? Desse jeito. Ele só nunca... Escolhi bem pra cara. Olha só, todo mundo aqui tem o direito de escolher. Só que eles não exercem essa função. Vocês podem pedir trilha sonora pra mim. Inclusive os ouvintes. Mais ou menos, às vezes eu peço. E eu nego. Muito preguiça de baixar. Cara, pô, se você pedir 7 dias antes, fica mais fácil. Eu te pedi uma trilha sonora do Eminem umas 2 vezes. Eu gosto de Eminem, não vai ter. Foda-se, Eminem é bom, cara. Não, na verdade, em certas partes. Mesmo não gostando. Bem, falar do álbum que eu quero falar é o álbum do Squeeze, Cradle to the Grave. Squeeze é uma banda já de um tempo aí, década de 90. Eles tinham se separado, voltaram em 2008, estavam só regravando músicas deles antigas e finalmente agora em 2015 eles lançaram um álbum novo, totalmente repaginado e tal, que é um álbum de pop rock. Pop, super fã, assim, tem todo. Se vocês escutarem, se vocês vão lembrar bastante de Beatles, por exemplo, tem essa coisa, essa onda mais agradável, mais alegre, né? Ele tem toda uma temática, esse álbum do Cradle to the Grave, ele tem toda uma temática meio circense, né? Você vai olhar a capa, vocês já vão entender, né? Essa temática circense, então ele é um álbum alegre, ele é divertido. Eu gosto da forma com a qual eles não tentaram reconstruir a própria carreira. Eles finalmente têm um álbum novo e eles não tentaram reconstruir a carreira ou reformular tudo. Eles pegaram o que eles estavam fazendo antes, quando eles estavam produzindo álbuns novos, e eles partiram desse ponto. Isso é muito interessante, é muito corajoso. Você, tanto tempo depois, falar: não, vamos continuar com o que a gente estava fazendo, a gente acredita ainda na nossa música. E é muito legal, as músicas são muito bem compostas, o vocal tem um range muito bacana, eu gosto da forma com a qual ele modula, é muito interessante, também gosto muito das composições. Eu acho que acho que às vezes existem floreios demais, eu acho que alguns exageros na composição, que não precisariam ser necessárias, tá ligado? Nem sempre você precisa adicionar dissonantes pra fazer com que sua música fique bonita, tá ligado? Às vezes um dó, ré, mi fica legal. Mas, mesmo assim, não é um perfeito, mas é um álbum super divertido. Eu acho que dentro de tudo que eu tava escutando, esse ano teve muitos álbuns mais pesados, teve muitos álbuns de black metal relevantes, muitos álbuns de rap, muitos álbuns muito produzidos, mais pesados. Não tiveram tantos álbuns, assim, mais divertidos, sabe, no estilo que eu gosto. Não teve um Blues Pills, por exemplo, que é um álbum que me liberta e tal, É, e o Cradle to the Grave trouxe um álbum que ele me alivia um pouco, né? De toda essa vibe. É, ele é divertido, ele é colorido, saca? É legal. Eu acho que vale a pena, principalmente tendo em vista esse ano e como tá sendo. Tá sendo um bom, ótimo ano pra música, tem muita coisa relevante sendo lançada, mas eu acho que também precisa de um pouco de diversão na música, e o Squeeze conseguiu mesmo trazer isso nesse último álbum. É, então é isso. Melhores e piores, com o guest de volta. Vamos embora, tem que encerrar o podcast. Então é isso aí, mais um Gasp Show. Finalmente estamos de volta. Quanto tempo a gente vai continuar lançando? Até parar de novo por umas semanas? Não sei. Porque a vida é assim. Entendeu? É uma loucura. Se o Prorrogação quase atrasou, a gente lançou. Atrasado, mas lançamos. Tá? Ainda estamos nas contagens certas. Se até o Prorrogação teve problemas, quanto mais o Gasp. Né? O bagulho é louco. Carlos até caiu de novo aí, porque não pode ser perfeito, porque Deus não gosta da gente. Eu não gosto. Não, tá funcionando, Lec. Ah, eu tava deixando tu falar sobre o teu projeto piores. É? Eu não consigo. É. Você queria falar? Não, eu não queria bocejar. Ah, tá, porque tá com pouco sono. Você vê que o cara é dedicado, né? Cara, só pra galera saber, 2h04 da manhã. Né? 2h04 da manhã tá suave. Suave. Sua é, você tu dormiu. Eu não dormi. Você tá falando o quê? Eu também não. Dois dias que eu não dormi. Eu também não dormi. Mas você é doente, Leque. É, eu não posso negar. Doente, mano. Não, cara, eu sou normal. Tá? Não, ninguém aqui é normal. Ninguém é normal. Mas seu nível de doença é acima da média. Obrigado. Que bom saber que vocês pensam isso de mim. É, o meu nível de doença deve ser o maior. Com certeza, com certeza, com certeza. Então é isso, é esse show. Obrigado a todos. Beijo, tchau. Falou, negão. To the last one on the roll. There's a moment when he sees her standing by the washing pole. Went to work, didn't fancy that I was learning while they didn't notice me. Beside my bed, untouched since I fell asleep, spinning round and round, every single sound, getting to the core of me, staying with me to this day, there's nothing that I would change. God willing, I will love this day, but I've been given my past away. Now I'm living with beijo, tchau, cara. Que coisa careta, viado. Vai tomar no seu cu, pelo menos eu dou tchau pras pessoas. Você fica bocejando no meio do cast. Seu pau, vai se fuder, você é playboy. Você é gordo. Você é gordo. Gordo, playboy, filha da puta. Você é carioca, caralho. Você torce pro Botafogo.